Sokolov 35, chamando o 20 decimal 820. 20. Sobre Salvador, passo 42, 223, eu falo. Passo 223, contratado a decolagem, tudo é de Sergagona. Desculpa a restrição da Sergagona para 32223, autorizado a Santa Trani Dona, se tiver sem restrição. Restrições 180, passarei. Apontar em linha de eco, controle ciente, Suzana via corredores, 4.506, que é a gala 016, quando possível foi estimado pela ingressa terminal de hoje, espero para todos. Copiado, 1116, terminal 1144. Aponte para a sensata 4.510, chame de eco. Descargo 9005, chame Recife, frequências, onde existe o sinal 35, contorno 23, o sinal 8. 2835, 238, obrigado. Sim, eu faço saber, não pode voar, é bom? 4753, gostaria para 2 mil pés, que é a dona Zorna 6, autorizado final procedimento em linhas X-Ray da pistana 0, é fone estabilizado. Desce para 2000, no 6, reporte estabilizado na X-Ray, na 3. Então 4753. Pelo mais 81, nós temos notificação do seu dia, chega da posse para 4 mil pés, que legal, nós vamos na mulher. Pela segunda do 4 mais 8 horas, autorizado voar 9367 para o ILS Risco. Para o Índia Eco, faça um cheque no transponder. Contratada por disso, que é a formação do modo Town e do modo Alto. Negativo, seu contato não dá com a sua posição e a atitude que está mantendo. Bem, já deu seu contato não dá. Então, se possível, faça um novo cheque, tchau, em direto. Então, 4753, chame a torre de frequência 118 do sinal 95. 895, até daqui a pouco, tá? 4753. Agora sim. Negativo, controle em posição. Vamos ter 1 mil pés até Ilhéus ou ainda tem intenções de subir para 4 mil pés? Bem, Challenger Eco, setor de caixa preta, não há consequência de perder esse controle, consequência de fora de coordenação, ao ingressar a terminal Ilhéus, chama na frequência 1200 de cima 1. Aeronave mais 78 sendo identificação dessa via zona de ONU para nível de voo 050. 3192, mantenha a chegada e forme seu número 3 na aproximação. Alô, 50, 120, decimal 8, grato, pergunta. Controle, muito bom dia, Papá Romeu Mike, Eco Zulu, assiste. Papá Romeu Mike, Eco Zulu, mantenha 50 de Juvai, 0610, reporte a 2-0-1, afastado, 7-0-3, Manatia. Altero 0, Manatia, 20 milhas, frequência livre, para retorno. Aí 4981, aporte a 2367. Eu sou o 366, complemento final do LSUISC, sistema 0, informe quando estabilizado. Ciência, voz 367-366, informará quando estabilizado, azul 4982. Será 9978, afirmativo, búsqueda 4010, que é igual a 0107, e prepara sequenciamento, curva esquerda para 030, limite radial 280 Salvador, reduzindo para 2009. Reduzindo a velocidade 220, já está reduzindo para 030, descendo para 4000, confirma o limite. Radial 280 Salvador, descendo para 4010, em redução para 2009. 4000, 981 estabilizado, full ILS. Audi 4981, controle ciente, aleatório, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4981. Federal 9978, autoriza a descida para 2010, Senegal 0167. Delta Sigma TLS, se você é autorizado, você está sendo efetrua. Essa frente é sempre a descida para 2000, 0097, 09978. 91 é o estado, vento na 30 grau 079, pouso autorizado, pista 0. Livre pouso, azul 4981. Fechará 3312 dessa via para 2006, Senegal 10107. Redução para 2009. Reduzindo 2209, descendo via para 2006, e a 3.2. Geral 9978, informa quanto estabilizado. O senhor está estabilizado, 9978. Contra o incêndio, manter a frequência 118 do sinal 95. 395, obrigado, bom dia, 9978. Bom dia, chama 9312, autorização para o procedimento ILS, que foi pista 90, informa quanto estabilizado. Estabilizado, ILS da 10, lá está estabilizado, 63, 12. 01-949-181, desculpa. Salvador, bom dia, licença federal 9978, sinal de estado. Bom dia, federal 9978, metrô 0 graus, pode tomar, estou no outro lugar, pista 0. Aqui é o Rio, não é o conhecido pelo controle no estudo da frequência livre para regresso. Thiago, Oscar, palavra. Sim, João Romeu Thiago, Oscar, reporte na SEASA, mantendo o nome do pé. Reportará na SEASA, levar um avião no meu pé, Thiago, Oscar. Localizador 63, 1, 2. Chame 63, 1, 2. Compre de estimação, chame torre 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1, 8, decimal 9, 5, 1, 2. Negativo. Mas está 3, contagem. Sou em Salvador, bom dia, Papa, o meu Serra Gofiosca está na rotatória visual com o campo. Emitido e posicionado. Senhor Serra Gofiosca, chame na curta final pista 07, entrando a 40 graus, meia dúzia de nós. Chamada na curta da 17 Serra Gofiosca. Salvador, confere 2561, a velocidade ficou 10 a bordo, pela via de 4 horas e alterna Salvador com 10 a bordo. Sofera 251, autorizado o táxi, chame pronto para ingresso, pista 10. Pronto para ingresso, pista 10. Para 2561, não corrijo, o transponder para 5101. 5101. Yeah, I'm going to go back to one, after takeoff, you are through it. Climb flight level 145. Asha corridor. After takeoff, cruise 145, Asha corridor, 256. Papa Romeo Sierra Golf, eu escuto já o teu KM aqui, o pista 97, vem tomar 50 graus, 05 graus. Lembra o KM. Salvador, Azul 2772, próximo dia. Azul 5697, tem condições de dar presente a Pro Fixo Coral, acendendo Pro 145? Afirmativo, direto Coral, acendendo 145, Força Aérea 25P1. Fico 1197, chama 20, decimal 8, 210. 208, grato. Força Aérea 2561. Força Aérea 2561. Tem condições visuais, que é o ONU 45, tem condições lá na direto Ilhéus. Afirmativo, direto Ilhéus, Força Aérea 2561. Mas quando precisa, informe se o estimatório foi. Certo. Ilhéus 2772, autorizado a colar, pistão 0, vento no 40 graus, 05 graus. Livre de tela rolagem, 2772. 22, decolou as 1-9, chame no 20, deixa uma 8-2-10. 1-2-0-8, 2-7-7-2, dá a volta, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o azul 2-7-7-2. Azul 2-7-7-2, contato radar de colagem, via saída Coral no Bravo, para amigo de voo, número 0. Coral no Bravo, 1-0, 2-7-7-2. Autorizado 140, aguarda autorização para subida da série do 5BL. Série 2561, autorizado, subida para nível de voo 280, autorizado voo direto destino. Autorizado 280, direto destino 2561. Colagem, subadia, saída Pucca, para nível 370. Meia Pucca, 370, voo 1561, chame Recife 1-2-2-35 ou 1-2-3-8. Recife 1. 925, chamando 20, décimo 8, bom voo. Controle 1, 208, azul 5, 279, entrega. Azul 279. Azul 279, contato aguardando colagem, subida via saída cônjuge para nível 170. Via 170, 779. Dona 372, chame Recife em 126.5, turno 25, decimal 45. 126.5, turno 25, assim, como no 372. 5 do Clover 31, chame no 2028, por favor. A decolagem se devia ser da Rua 1 para a milha 360. 360, pode curvar a direita se ela para o diário? 015 para o diário 2010, ponto de novo a água. Obrigado. Sol 3304, estamos em identificação de seus dias chegando ao ponto, 04.100, NH 190 na frente. Sol 3304, autorizado o ponto. Obrigado. Contato com o radar, subazinha, saída São Bruno para o nível 320.